Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Diga Lá ao Sr. Fato. A edição de hoje não tem música devido a alguns contratempos técnicos, coisas ligeiras que já estarão a ser resolvidas, mas ainda assim não tem música de fundo, mas tem as outras músicas, claro, e essas já vamos ouvir já de seguida. Deixe-me só convidá-la a participar, mandar-nos um e-mail para o nosso endereço geral.radioantenweb@gmail.com e fica também a informação de que tem também a partir do dia 1 de março, neste caso será para nós a partir do dia 3 de março, um endereço de telemóvel para o qual pode ligar e deixar as suas mensagens. Portanto, as suas dedicatórias, enfim, as suas. Pode participar, não é? E deixar então a sua dedicatória. Enfim, basta ligar. Ou também pode enviar uma mensagem, se quiser. Pode também enviar uma mensagem, embora aí pode depois acontecer que qualquer coisa não nos permita, na altura, responder à sua solicitação. Mas, de todas formas, o mais seguro será ligar. Ainda assim, se quiser, pode deixar mensagem que será atendida de igual forma. Bom, vamos então às três primeiras melodias de hoje. Melodias bonitas, de artistas que não são tão habituais quanto isso. Vamos ficar com a fadista portuense Andreia. Há anos, há décadas, que não sei desta jovem intérprete, que há 20 anos atrás cantava algo como O Menino Órfão. É verdade, O Menino Órfão, que vai então fazer-se ouvir mais uma vez. Aliás, O Menino Órfão, o fado triste que vai fazer-se ouvir mais uma vez em Naquela Janela Virada para o Mar, do Tristão da Silva, aqui em Fado Tradicional. Os bailaricos são-nos trazidos pela Diolinda Bernardo. São os três primeiros fados da edição de hoje do nosso programa, que dá pelo nome de Diga Lá ao Senhor Fado. Thank you.

vai à mesa do rei, também azeitona preta, e vai à mesa do rei. A barra da minha saia foi você quem me queimou. A barra da minha saia foi você quem me queimou. Com a ponta do cigarro, quando comigo dançou. Com a ponta do cigarro, quando comigo dançou. E já cá estamos ao auditório depois desta música da Delinda Bernardo, este tema que dá pelo nome de Bailarico. Antes ficamos com o Tristão da Silva e este seu Naquela Janela Virada para o Mar. E antes ainda, a voz de Andreia que nos cantou O Menino Órfão. Vamos seguindo nesta edição, agora com a Maria Armanda, ela que nos traz Criança Negra, enquanto que Alfredo Marceneiro nos fala do Pajem, um mítico fado que é o Pajem. Ficamos com Alfama, na voz de alguém que também já nos deixou e que nos deixou também muitas saudades, Fernando Maurício, um grande fadista que hoje vive apenas na nossa memória. São os próximos três fatos que nós vamos aqui ouvir, esperando eu que goste desta sequência musical que preparei a pensar em si. Fico bem ouvinte, vamos à música então, com estes três temas, e não se esqueça do seu pedido, geral.radio.web@gmail.com, ou se quiser também, ali na nossa página, em Peça Uma Música. Agora basta apenas entrar no site radioantenaweb.info, que tem logo ali o link que diz Peça Uma Música. Também o encontra nos menus dos canais da mesma, mas agora também está aí. Bom, vamos então ficar com mais estes três temas e eu volto daqui a pouco. Deixo-vos então para já com Maria Armanda e o fado Criança Negra. Exploraram o teu torrão e prometeram-te amor. Tragaste o duro pão, choraste de raiva e de dor. Andavas de pé descalço, davas teu braço sem seres ninguém. A esperança já perdias, porque não crias no querer de alguém. Criança negra que não conheceste os pais, tens pele de seda e sentir como as demais. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Venderam o teu manjar e fomos te deram de troco. Calaram o teu pensar, falaram-te ao murro e ao soco. Dormiste de fatigada, de maltratada, no teu chão quente. Gritaste para o mundo ouvir, para alguém sentir que era gente. Criança negra que não conheceste os pais, tens pele de seda e sentir como as demais. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. Criança muda por ouvir e não falar, criam-te surda para morreres a trabalhar. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Diga lá, todas as noites um peixe com voz linda maviosa e a render homenagem à Marquesinha Formosa. Mas numa noite de agouro o Marquês fere o botão naquela garganta doido, mandou cravar um punhal. E a Marquesa delirante, de noite em seu varandinho, pobre louca alucinante, chorando cantava assim: oh, minha paixão querida, meu amor, meu pajem belo, foge sempre a minha vida, foge sempre a minha vida neste maldito castelo. Sincera amizade nas minhas recordações. Tens lugar de carinho e de sincera amizade nas minhas recordações. Bairro de gente do mar, farinas e marinheiros são fruto que nos dá honra no trabalhar, alegres e galhofeiros, no descanso e boa paz. Honrados no trabalhar, alegres e galhofeiros, no descanso e boa paz. Quando tens uma tristeza no coração, magoado, cantando a sabes dizer o teu fado. É uma reza e desabafas num fado, é razão do teu sofrer. O teu fado é uma reza e desabafas num fado, é razão do teu sofrer. Usando por garridice craveiros a enfeitar o vento mais recatado. És mais velha que a velhice, mais marinheira que o mar e mais fadista que o fado. És mais velha que a velhice, mais marinheira que o mar e mais fadista que o fado. Fernando Maurício com a Alfama. E ao som desta música que terminamos mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Diga Lá ao Senhor Fato. As portas por hoje fecham-se, mas amanhã volto a abrir-se por volta das 6 da tarde para mais uma edição deste espaço radiofónico. Maria Ana Bobon vai nos trazer Grão de Arroz, enquanto que uma outra Maria, esta Valejo, vai nos trazer Bati à Porta da Vida. Finalizamos com o fado de 1928, é verdade, uma relíquia no nosso fado português e que é o fado fadista na voz da Mariana Silva. Há muito tempo que não ouvíamos uma voz tão antiga a cantar o fado. Vai cantar, aliás, nós nunca tínhamos até ouvido. Vamos ouvir então esta fadista, não é? Estou-me a referir então à Mariana Silva, e eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã por volta das 6 da tarde. Espero ter aqui o seu pedido. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa tarde na companhia do Canal 1, já de seguida à de Tamisa, a Yellowstone no Canal 1. Fique bem, boa tarde e até amanhã. Com um grande avoso, é tão discreto que ninguém sabe onde mora. Tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs, e onde eu vou falar de amor a toda hora. Cabe no meu dedal, tão pequenino é, e tem o sono ideal dos pressa e fé. É descendente de um sultão, talvez do rei Saul. Vive na casa de um botão do meu vestido azul. Pequenino como um grão de arroz, tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor tem o perfume que saiu da flor, anda envolvido no meu lenço de cambraia. Vem falar ao meu ouvido com tamanho ardor, que tenho medo que da orelha me caia. Só eu sei traduzir o seu pensar, sorri se vê sorrir o meu olhar. O meu amor tem o apego que a paixão lhe pôs, é tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Pequenino como um grão de arroz, tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Palácio de ouro fino onde Deus o pôs. O meu amor tem o apego que a paixão lhe pôs. É tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Bati à porta da vida para pedir um lugar. A dor abriu mais seguida, dizendo podes entrar. Disse adeus ao meu Natal e entrei de olho risonho. Trazia por eixo o pão, um baú cheio de sonho. Que estranha pousada, sem luz nem repouso, destino maldoso que um fado talhou. Gastei os meus olhos, perdi-me de mim, não sei de onde vim, não sei onde vou. Paguei a estadia, paguei o amor, paguei o favor de ser desgraçada, paguei a alegria, pequena e mesquinha, gastei quanto tinha e fiquei sem nada. Não viver a vida morta, anseia por liberdade, para ir de porta em porta, cantar a minha saudade. Eu quero ser uma escrava e não mais te pertencer. Se até na vida se paga, pressa para viver. Que estranha pousada, sem luz nem repouso, o destino maldoso que um falo talhou. Casquei os meus olhos, perdi-me de mim. Não sei de onde vim, não sei onde vou. Paguei esta dia, paguei o amor, paguei o favor de ser desgraçada, paguei a alegria, pequeninosquinha, gastei quanto tinha e fiquei sem com as migalhas que te beijam da mesa dos abastados. São muitas vezes o pão dos milhares de desgraçados. São muitas vezes o pão dos milhares de desgraçados. Calma, só três coisas chegam bem para a canção que nos acalma. Só três coisas chegam bem: é ser mulher e ter alma, ser portuguesa e ter mãe. Vícios é não ser capaz de os ter.